Hola, querido. ¿Sabe? Lucas es un evangelista interesante en algunos aspectos. Por ejemplo, él es quien más fala de misión relacionando o discipulado con o apostolado. Para Lucas no basta ser discípulo, es necesario salir y proclamar las buenas nuevas. Lucas también es aquel que más registra incidentes protagonizados por Jesús en el día de sábado. Y su testimonio en favor del sábado es poderoso porque él era un gentil convertido, o sea, una persona que antes de conocer a Jesús no guardaba el sábado. Ahora, en este estudio veremos otra particularidad de Lucas. Él también es quien más fala de la importancia que Jesús dio as mulheres e ao compromisso das mulheres com o ministério de Cristo. Agora, o que Jesus disse e fez em favor das mulheres não é tão simples como parece, porque ele viveu num ambiente e num tempo onde muitos judeus menosprezavam as mulheres. Para eles, nascer mulher era tão humilhante que agradeciam a Deus todos os dias, por não terem nascido estrangeiros, escravos ou mulher. Menciono isto para mostrar a maneira como a sociedade daqueles dias considerava a mulher. Por outro lado, Lucas, por algum motivo, registra incidentes e passagens que mostram o que Jesus pensava com relação às mulheres. Lucas começa falando, por exemplo, do encontro de Elizabeth, a mãe de João Batista, com a sua prima Maria, mãe de Jesus. Ambas estavam grávidas quando Maria foi visitar Elizabeth. Ao ouvi-la chegar, Elizabeth sentiu que o bebê que estava esperando pulou no seu ventre e percebeu em seguida que Maria esperava o Redentor do mundo. Por sua parte, Maria, nas suas palavras que dirigiu para sua prima, também demonstrou a certeza de que o bebê que carregava no seu ventre era o Messias que Israel esperava. Agora, o impressionante de tudo isto é que naquele tempo a maioria dos homens não entendia que o Messias estava chegando. Porém, duas mulheres não tinham nenhuma dúvida do fato de que o Messias chegava. Destaca-se aqui a sensibilidade espiritual das mulheres, a capacidade de perceber com os olhos da fé o que os olhos físicos não eram capazes de ver. E não eram as únicas. Havia também uma viúva chamada Ana, profetisa, mulher de 84 anos, que ao ver Jesus pequenino sendo levado para o templo, reconheceu Jesus como o Messias. Lucas 2:38 diz: tendo chegado ali naquele exacto momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Esta última frase: naquele exacto momento deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Esta frase projeta a Ana como a primeira evangelista, uma mulher que prega o evangelho e que anuncia Jesus como Salvador do mundo. Graças a Deus que hoje também há mulheres evangelistas, apesar das dificuldades que encontram no caminho. Bom, vamos agora para a segunda parte deste estudo. Aqui veremos duas ressurreições. O poder de Jesus se manifesta em favor de duas mulheres, a viúva de Naim e a filha de Jairo. Vejamos o primeiro caso. Jesus, em companhia de seus discípulos e de uma grande multidão, se dirigia a uma aldeia pequena chamada Naim. Essa aldeia ficava uns 35 quilômetros ao sul de Cafarnaum, perto do extremo sul da Galileia, fronteira com Samaria. Era uma viagem longa. Quando Jesus chegou na porta da cidade, estava saindo um cortejo rumo ao cemitério. O morto tinha sido filho único de uma mãe viúva, disse Lucas. E aqui Lucas destaca a condição desvalida desta mulher. Mas esta mulher parece que contava com o afeto da comunidade, porque o acompanhava um grupo ao ver a viúva chorando por causa da morte do filho. Jesus se compadeceu da situação. Começou consolando-a. Não chore, ele disse. Logo concentrou sua atenção no morto. Não portanto por causa do morto em si, mas por causa da viúva. O filho era seu vínculo financeiro e afetivo com a vida. E Jesus queria dar-lhe um conforto permanente, não apenas umas palavras de consolo passageiras. Então se aproximou e tocou o caixão. Nenhum rabino israelita faria isso, por causa da impureza cerimonial que o contato com o morto produzia. Naquele momento, os que levavam o caixão ficaram olhando, que vai acontecer? Pararam. Então Jesus, olhando o morto, disse: jovem, te ordeno, levanta-te. Uma ordem que não lhe deixava outra alternativa. O colocou ante uma obrigação. Levantou-se. A primeira coisa que fez aquele rapaz foi falar. Estava consciente. Então Jesus o entregou à sua mãe, pois fez o milagre justamente por compaixão dela. Uma pobre viúva que estava ficando sem seu único filho, sem sua única fonte de sustento. Agora, a reação das pessoas foi interessante. Por um lado, temor, uma espécie de medo pela ação de um poder que não conheciam. Por outro lado, uma alegria que os induziu a louvar a Deus diante daquele milagre. Não era um milagre comum. Na mentalidade dos judeus, podiam eles esperar qualquer tipo de milagre, mas ressuscitar um morto? Jamais. Só o Messias poderia fazê-lo. Por isso, diziam uns, grande profeta surgiu entre nós. O profeta que Moisés, que todos esperavam, o Messias. Deus tinha visitado Israel para ajudar o seu povo, disseram outros. O Messias estava entre eles, a notícia se divulgou por toda a Judeia. Isso é por toda a nação, pelas regiões vizinhas a Israel. A visita de Deus era uma boa notícia. Todos deviam conhecer essa notícia. Jesus era o Filho de Deus que havia vindo ao mundo e continua hoje sendo uma boa notícia. Porque Jesus continua ajudando a todos aqueles que desejam aceitar o seu ministério redentor. O outro incidente aconteceu com a filha de Jairo, a menina que estava morta. Jairo era o principal da sinagoga, um mestre da lei, conhecedor da teoria, mas ainda não conhecia o poder de Deus. Sabe, conhecer a teoria não é necessariamente conhecer o poder. E o poder se manifestou numa mulher, numa criança. Lucas registra estes dois incidentes, o da viúva e o da filha de Jairo, nos quais Jesus não escolheu homens, escolheu mulheres para manifestar seu poder. Lucas registra isto propositadamente para destacar o valor que Jesus lhe deu às mulheres. Vamos em frente. No capítulo 7 de Lucas, onde se registra a ressurreição da viúva de Naim, a partir do versículo 36, se registra também a história da mulher que levou ou lavou os pés de Cristo com um frasco de alabastro. Esta é a terceira parte do nosso estudo. A Bíblia não diz o nome desta mulher, mas o Espírito de profecia a identifica como a Maria Madalena. Lucas só diz que era uma mulher pecadora, tão pecadora que os fariseus que estavam reunidos na casa de Simão achavam que ela não era digna de fazer o que estava fazendo. A mulher estava lavando os pés de Jesus com suas lágrimas e com o seu perfume e secando com os seus cabelos. Esta era uma ação de gratidão. Seu passado tinha sido triste até encontrar Jesus. Mas quando encontrou Jesus, desapareceu de seus ombros o peso da culpa e sentiu paz. Mas, queridos, a sociedade é às vezes hipócrita. E não me refiro à sociedade de fora somente, mas também à sociedade de dentro. Simão, que segundo o Espírito da profecia era um tio distante que tinha encaminhado a essa coitada mulher nos caminhos do pecado, foi um dos primeiros a fazer a observação, junto com Judas. Graças a Deus que Jesus estava lá. Não fez passar vergonha a Simão expondo o seu pecado, porém o fez pensar na sua atitude crítica de julgar as intenções do coração alheio. Enalteceu a atitude da mulher. Bom, no seguinte capítulo, encontramos o milagre da mulher que estava com hemorragia por 12 anos. Teoricamente era uma mulher imunda. De acordo com a letra da lei, não podia se aproximar de um homem. Mas ela o fez a si mesma. Aproximou-se de Jesus e tocou as suas vestes. E no mesmo instante, a sua hemorragia parou. E foi curada. Agora, em ambos casos, o da pecadora e o desta mulher, Jesus disse, vai em paz, a tua fé te salvou. Mulheres de fé. Mulheres que, apesar das circunstâncias difíceis que a sociedade lhes impunha, acreditaram em Jesus e foram salvas. E Lucas registra tudo isto para destacar o valor da mulher no ministério de Cristo. Bom, o ministério de Cristo não foi apoiado somente por homens. As mulheres também tiveram uma participação ativa na missão. Jesus tinha vindo a cumprir uma missão neste mundo e homens e mulheres participaram desse ministério. Esta é a quarta parte deste estudo. Lucas 8, 1 a 3 diz o seguinte. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Magdalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Agora, querido, o texto que acabo de ler descreve Jesus caminhando por povos e aldeias em plena atividade. E entre o grupo que o acompanha, além dos 12, estão algumas mulheres galileias que caminham com ele, aprendem dele, não são rejeitadas pelo mestre e estão dispostas a deixar tudo por ele. Muitas delas tinham sido liberadas de espíritos maus e curadas das suas doenças. Todas elas redimidas pelo Senhor. São suas testemunhas. Entre elas está Maria, chamada Magdalena, que tinha sido liberada de 7 demônios. Ela é a única que seguiu Jesus até o fim, e inclusive foi a primeira em ser testemunha e anunciadora da sua ressurreição. Ela deve ser tomada como um exemplo de discípula fiel e comprometida. Também há outras mulheres discípulas, como Joana, esposa de Cusa, um alto funcionário de Herodes. Ela é uma mulher de boa posição social e econômica. Aqui podemos notar como Jesus tinha chegado aos setores mais altos da sociedade. Se deduz que o esposo sabia de Jesus e seguro que era um admirador dele. Outra discípula era Susana, a única vez que se menciona a Susana no Evangelho é nesta passagem. Não se diz nada mais dela. Um dado que chama a atenção é que muitas mulheres discípulas serviam Jesus com seus bens, tinham um bom nível econômico e social, mas tinham colocado tudo ao serviço do ministério de Jesus. Agora, o que animava essas mulheres a fazerem tudo isso, sem dúvida, era o amor por Cristo. O que receberam em troca? Somente a gratidão que sentiam, o desejo de servir, porque tinham sido redimidas pelo Senhor Jesus Cristo. Dois últimos casos de mulheres apresentados por São Lucas são o caso da viúva insistente, registrado no capítulo 18, e a viúva que ofrendou tudo que tinha, registrado no capítulo 21. As duas mulheres viúvas, ambas em necessidade. A primeira precisava de justiça, a segunda precisava de dinheiro. E por outro lado, em vez de pedir, ela entrega tudo. Ambas estão certas nas suas atitudes. A primeira clama por justiça a um juiz insensível e desumano. Clama tanto um dia e outro, até que o juiz atende porque está cansado. Lucas registra as palavras de Jesus. Se este juiz injusto atende a viúva, por acaso Deus, que é justo, não atenderá os seus filhos que clamam com sinceridade? Mas nessa parábola, por que Jesus não usou a figura de um homem? Talvez porque a fé de uma mulher seja mais persistente. Sabe que eu já ouvi histórias de pais, homens que oraram pelos seus filhos durante anos, anos, anos, e um dia se cansaram de orar. Mas jamais ouvi a história de uma mãe que deixou de orar pelo seu filho ingrato. Sim, as mulheres são extraordinárias na sua maneira de amar e de servir o Senhor. Mas se os homens podem servir a Deus, por que não poderiam também as mulheres? No caso da viúva, que ofrendou tudo o que tinha, aí Jesus deseja ensinar outra lição. O pouco, ante os seres humanos, diante de Deus, pode ser muito. Assegure-lhes, disse Jesus, que esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram suas ofertas daquilo que lhes sobrava, mas ela deu tudo o que tinha para seu sustento. Sabe que Jesus não criticou os ricos, mas engrandeceu a viúva pobre. O propósito de Jesus era reconhecer o valor da oferenda pequena que se dá com sacrifício. Desde esse momento em diante, os cristãos temos aprendido a apreciar a oferta de todos, ricos, pobres, em qualquer quantidade. Quando cada um dá o que pode agradar a Deus, mesmo que a quantia seja pequena, isso é maravilhoso. Enfim, querido, mulheres ensinando lições. Lucas registrou tudo isso para enfatizar a importância das mulheres na vida da igreja. Hoje vivemos em tempos quando, graças a Deus, a participação das mulheres é ativa na vida da igreja. Que Deus nos abençoe.